Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. No fim da última aula, eu estava tentando explicar algumas coisas em resposta a uma pergunta, mas acho que aquilo ficou um pouco apressado, e aquele tema poderia ser vantajosamente desenvolvido para constituir uma aula independente, que é o tema, vamos dizer, da forma da verdade, a forma com que a verdade se apresenta a nós. No exame deste assunto, como de muitos outros, o método que eu tenho usado aqui é um que nós podemos chamar um método meditativo, que implica, então, o apelo ao testemunho do próprio ouvinte. Ou seja, eu não estou tentando provar nada, não estou tentando dar uma... colocar uma série de afirmações e sustentá-las com argumentos. Então, a prova aqui se encontra dentro da mente, da memória do ouvinte. Ele pode confirmar se as coisas são assim ou não. Então, claro que às vezes a exposição dos resultados de uma meditação assume uma forma que parece ser uma argumentação e muitas vezes incita o ouvinte a terçar argumentos em torno daquilo, mas é evidentemente uma perda de tempo, né? A arte da argumentação, ela serve para muitas coisas, serve para o direito, para a vida política, etc, etc, mas os usos dela da filosofia são, de fato, bastante limitados. Quando nós lemos, por exemplo, os diálogos de Platão, uma leitura superficial, às vezes, pode se levar a interpretar aquilo como se fosse uma argumentação em torno de um tema, quer dizer, se propõe uma pergunta e um lado diz uma coisa, outro lado diz outra, e há então uma troca de argumentos. Mas isso é apenas a superfície da coisa. Num extrato mais profundo de leitura, você descobre que o que Sócrates está tentando fazer não é vencer uma discussão ou provar alguma coisa, mas levar o seu ouvinte a perceber alguma coisa. Né? Por exemplo, esses dias eu estava lendo ali no Eutífron, quando Sócrates se encontra com Eutífron na rua, na frente do tribunal, e Sócrates conta para Eutífron que ele está ali porque ele está sendo processado. E Eutífron diz, eu também estou aqui por causa de um processo, mas eu não estou sendo processado, eu estou processando. Né? Estou processando meu próprio pai. Estou processando meu próprio pai por homicídio. Porque nós tínhamos lá um empregado, o empregado matou uma pessoa, e meu pai então mandou prender e amarrar o empregado, deixou ele lá amarrado numa árvore, e passou o tempo, esqueceu os direitos lá, ele morreu. Então estou processando o meu pai. Né? E Eutífron diz para o Sócrates, pessoas como nós, assim, que temos um senso de justiça, então nós sempre somos incompreendidos. Né? E o Sócrates disse, que coisa interessante. Né? E, evidentemente, o Sócrates desejaria mostrar a Eutífron que pode haver alguma injustiça no que ele está fazendo também. Tá certo? Mas ele não diz isso diretamente, ele não passa um sabão no Eutífron, né? Ele o elogia em termos ambíguos. Né? Ele elogia o próprio sujeito que o está processando também, o tal de Meletos. Mas em termos ambíguos, que nós diríamos tão irônicos. E a finalidade da ironia é exatamente levar o ouvinte a fazer ele mesmo, por dentro, uma pergunta que, se lhe fosse apresentada de modo explícito, talvez provocasse resistência ou enrijecesse mais ainda na sua posição. No caso de Eutífron, Sócrates não consegue de maneira alguma mostrar que Eutífron não tem o mesmo senso de justiça que ele, que se trata de coisas completamente diferentes. Quer dizer, você ser processado injustamente sob a acusação de estar corrompendo a juventude e você processar o próprio pai por um suposto homicídio não são atos morais do mesmo gabarito, do mesmo valor. Mas num primeiro instante o Tiflon se mostra completamente impérvio, impenetrável a essa diferença. Então, logo em seguida, depois, o diálogo toma o rumo de uma troca de argumentos em torno da questão de se os deuses, o que os deuses determinam é bom porque vem dos deuses, ou ao contrário, eles o determinam porque é bom. Essa é uma questão que pode surgir na esfera da argumentação e que, por mais que você desenvolva a arte lógica, você não chegará a uma conclusão jamais. Tá certo? Então, como nós poderíamos responder uma coisa dessa se na própria formulação já vem a ideia de projetar sobre a construção, sobre a natureza dos deuses, a distinção que nós fazemos entre o que em português nós poderíamos dizer o bem e o bom, aquilo que é certo, etc., e a pessoa, o ente, que é bom. Se as coisas pudessem ser boas, independente de uma entidade supremamente boa que infundisse nelas a sua qualidade, então o bem seria exclusivamente uma qualidade. Uma qualidade que está anexada a certas coisas, certos atos são bons, certas coisas são boas e outras são más. E o bem, nesse sentido, não teria substantividade alguma. Ele simplesmente não existiria enquanto tal. Então, a própria formulação da questão, ela reflete de uma maneira totalmente abstratista de colocar as coisas. E quando Sócrates aceita discutir as coisas nesses termos, desta maneira, por esse processo argumentativo, ele sempre o faz ironicamente. Quer dizer, Sócrates, no fundo, ele não acredita neste método de argumentação. E por isso ele usa o método de argumentação como uma aparência para, vamos dizer, uma investigação mais profunda, de ordem meditativa, à qual ele está convidando os seus interlocutores. Ou seja, em vez de apenas aprimorar a arte da argumentação e da prova, ele está usando a arte da argumentação e da prova como uma espécie de camuflagem ou de isca para levar as pessoas a se examinarem a si mesmas e buscarem a verdade no fundo da sua memória, em vez de buscar-se no simples resultado de uma troca, de um confronto de proposições. Então, quando nós perguntamos como é que a verdade chega a nós, nós não estamos pedindo uma definição da verdade, nós estamos apelando à experiência que nós temos de nos defrontar com algumas coisas que nós chamamos de verdade, com algumas experiências que estão para nós associadas a um valor chamado verdade. Então, evidentemente, a forma mais elementar que nós, da experiência mais elementar que nós temos da verdade, é a experiência da percepção. Quer dizer, aquilo que eu vejo, que eu sinto, se impõe para mim como uma verdade e não como uma hipótese pensada. Quando eu sinto uma dor, por exemplo, eu sei que essa dor está verdadeiramente presente, e eu não preciso de outra prova disso, senão ela mesma. A própria ideia de prova já é um pouco incompatível com a ideia de verdade. Uma coisa se apresenta como verdade, é isso, e é exatamente isso que eu estou perguntando. Quer dizer, qual é a experiência que nós temos da presença de uma verdade? Então, evidentemente, a forma mais elementar dessa presença é aquela que nós temos na percepção sensível. Tá certo? Porém, a percepção sensível, ela só nos mostra a verdade sobre algum detalhe imediato que frequentemente pode ser irrelevante e, ademais, é um tipo de verdade que vem desacompanhado de qualquer informação sobre o seu sentido. Por exemplo, se eu sinto uma dor, eu não sei por que que eu sinto a dor. A dor por si mesma não me informa a sua natureza e a sua causa. Tá certo? Também não me informa se ela vai continuar ou se ela vai cessar imediatamente. Então isso quer dizer que a percepção, ela sempre tem, ela nos dá alguma verdade, mas uma verdade instantânea e muito limitada. Uma segunda forma pela qual a verdade se apresenta é a nossa memória. Ou seja, nós nos lembramos de certas coisas, de que certas coisas aconteceram, e, portanto, nós somos capazes de distinguir se estamos dizendo a verdade ou se estamos mentindo, justamente porque, em parte, nos sentimos detentores de alguma verdade. Mas note bem, o conteúdo dessa verdade, ele já não está presente, ele está apenas referido na memória. Quer dizer, eu me lembro que as coisas se passaram assim, o assado, mas essa forma de apresentação da verdade já é uma forma indireta e como que diluída. Tá certo? Sem contar, vamos dizer, que a memória pode ter uma falibilidade muito maior do que a percepção. Então, quando eu digo que eu me recordo de alguma coisa e que no conteúdo do que eu me recordo existe veracidade, tá certo? Eu estou sendo testemunha perante mim mesmo de algo que não está mais presente. Tá certo? Então, essa já é uma forma atenuada da veracidade em relação àquele caráter imediato e, vamos dizer, imediatamente convincente da percepção. Inclusive, nós podemos nos recordar das coisas com alguma insegurança ou com alguma nebulosidade, mas algum conteúdo de verdade existe ali, tá certo? E, em terceiro lugar, existe a verdade teorética. Quando, por exemplo, nós enunciamos uma lei de física ou alguma verdade filosófica geral que nos pareça verdadeira. Então, se dizemos, por exemplo, que, sei lá, a matéria atrai a matéria na razão direta das massas, na razão inversa ao quadrado das distâncias, acreditamos que estamos dizendo uma verdade e que essa verdade pode até ser provada experimentalmente. Se enunciamos o resultado de uma investigação estatística ou coisa do gênero, também acreditamos que isso traz para nós alguma verdade, mas prestem bem atenção. A verdade teorética, ela é sempre apenas um recorte muito tênue operado sobre a massa dos acontecimentos. Então, um enunciado geral de tipo teorético, ele contém um valor de verdade, mas não sobre a realidade propriamente dita, e sim sobre um certo recorte que nós fizemos nela para encará-la sob certos aspectos. Então, é como se tivesse uma verdade muito indireta e muito remota em relação, vamos dizer, à realidade da qual ela é verdade. Então, lamentavelmente, nós só temos esses três modos de acesso à verdade. Tá certo? E os três, vamos dizer, eles são bastante limitados. E o primeiro é o que depende menos da nossa interferência, porque os dados de percepção nos vêm de fora, então o elemento de elaboração e de seleção que nós fazemos ali é bastante, bastante limitado, tá certo? Mas os outros dois são praticamente criações nossas. Quer dizer, o que está na nossa memória, não está passivamente na nossa memória, existe uma ação de recordar. Então, na ação de recordar, eu estou produzindo, né, imagens, evocações, sons, etc., que me parecem refletir algo que se passou, mas de qualquer modo é algo que eu estou inventando agora. E quando eu enuncio a verdade teorética, mais ainda, há toda uma construção mental que eu tive que fazer para chegar àquele resumo esquemático que, dentro das condições bastante limitativas da ciência ou do conhecimento em questão, refletem o que me parece ser uma estrutura permanente, uma estrutura significativa de uma certa área da realidade. E isso é tudo. Então, isso quer dizer, é claro que nós podemos conhecer algo da verdade, tá certo? Mas, em todos esses casos, existe uma limitação monstruosa. Mesmo quando o conteúdo do que você está dizendo é estritamente verdadeiro, ainda assim, nós sempre temos a impressão de que o conteúdo daquilo que nos parece verdadeiro está separado da realidade. A sensação de que aquilo existe somente para nós, tá certo? No caso da percepção, nós temos essa impressão por quê? Porque o que tem a impressão é o nosso corpo. Ou seja, o fato de que eu estou sentindo alguma coisa não quer dizer que ninguém mais em volta está sentindo. Então, eu dependo desse instrumento chamado meu corpo para eu ter acesso àquilo. Então, o que está chegando a mim não é propriamente, vamos dizer, a realidade em toda a sua riqueza, sua complexidade, mas somente aquele recorte que o meu corpo operou. E nos outros dois casos, são recortes operados pela minha mente. Isso não quer dizer, de maneira alguma, que toda a verdade seja puramente subjetiva. Algo do acontecer efetivo, interno ou externo, se reflete na sua experiência da verdade. Porém, essa experiência é sempre acompanhada de um sentimento de limitação subjetiva, da onde emergiu desde o começo dos tempos todas as objeções cépticas ao conhecimento. Essas objeções, evidentemente, elas tomam a forma de meros argumentos, tá certo? E quando eu digo meros argumentos, eu me refiro, vamos dizer, a objeções que talvez você não saiba responder na hora, tá certo? Mas que, por si mesmos, não têm aquele peso, aquela presença que o valor verdade implica nessas três formas de conhecimento da verdade. Ou seja, se eu argumento contra a percepção, argumento contra a memória, argumento contra a razão, contra o conhecimento racional teorético, esse argumento ele não tem, vamos dizer, a presença maciça que a própria verdade tem nessas três maneiras de conhecimento. Ela constitui um obstáculo. Um obstáculo que se interpõe não entre eu e a verdade, mas um obstáculo que se impõe entre o meu pensamento no momento e a experiência que eu tive da verdade. Por exemplo, eu me lembro de tais ou quais coisas assim, mas aparece o cético e me pede para justificar aquilo, para dar um argumento que dê um fundamento lógico àquilo, e eu não disponho desse fundamento lógico. Por exemplo, digamos a verdade da sensação, né? Então, eu sinto tal ou qual coisa e o cético me argumenta que esta sensação pode ser apenas uma transformação que se passou dentro do meu corpo, que não reflete necessariamente o que está se passando em torno. Por exemplo, a sensação de frio não significa que esteja frio em volta, realmente. Então, ou seja, o cético introduz uma cunha, tá certo? Entre o meu pensar e o meu perceber a verdade. Seja o perceber pelos sentidos, seja o perceber pela memória, seja o perceber da verdade teorética. Então, estas objeções elas podem chegar a ser completamente paralisantes. E a maior parte das objeções cépticas são apenas pegadinhas, que nós, com um pouco de engenhosidade lógica, nós podemos desmontar, mas que no momento em que se apresenta pode ter um efeito efetivamente paralisante. Mas o que interessa no caso, para o que eu estou dizendo, não é o valor das objeções cépticas, mas a simples possibilidade da sua existência. Ou seja, não há nenhuma verdade que possa chegar a nós que não possa ser separada de nós pela objeção cética. É? Ou seja, nenhuma forma de veracidade que chega até nós, nem a veracidade do sentido, nem a da memória, nem a da evidência teorética, tem para nós aquele valor impositivo e inegável que a tornasse absolutamente imune a toda e qualquer objeção séptica. Por mais verdadeiro que seja aquilo que você crê, né, por mais razões que você tenha para crer naquilo, seja a razão da experiência, seja a razão da, vamos dizer, da própria razão, da lógica, tá certo? Nós nunca estamos imunizados contra a objeção séptica. O que significa o seguinte, que a capacidade humana de chegar à verdade, ela está permanentemente ameaçada. Ameaçada desde fora e ameaçada desde dentro. Tá certo? Então, isso não quer dizer que as objeções sépticas em si mesmas tenham valor. Tá certo? Mas a mera possibilidade permanente da existência delas mostra a fragilidade do nosso acesso à verdade. Ora, nós podemos dizer, essa fragilidade está em nós, é uma limitação da nossa mente ou é alguma outra coisa mais séria? Vejam o caso da verdade que chega a nós pela percepção. Quer dizer, é a minha percepção que é limitada ou o próprio modo de apresentação dos objetos sensíveis a nós também é limitado? É claro que é. Eu já dei esse exemplo algumas vezes nas aulas. Por exemplo, tudo o que você vê pela sua superfície exterior apenas. Né? Porque se você quiser ver os objetos por dentro, você terá que desmontá-los. Tá certo? E, evidentemente, desmontados e exibidos na sua estrutura interna, eles já não são o que eram antes. Por exemplo, se você pegar um relógio e você o desmontar nas suas peças para ver como ele é por dentro, ele não é mais um relógio. Ele não funciona mais como um relógio. Um ser humano, se você abrir a barriga dele, tirar os seus órgãos, etc., etc., ele já não funciona mais como ser humano. Tá certo? Ou se você pegar como, por exemplo, diga bem, na escola, nas aulas de geometria, o professor nos fazia montar cubos e paralelepípedos e pirâmides de papelão para ilustrar, então, os sólidos geométricos. Ou seja, você montava aquelas figuras no plano e depois você recortava, montava e colava as suas arestas. Tá certo? Mas, para você saber, bom, de que se compõe, então, por exemplo, este cubo, ou este paralelepípedo, ou esta pirâmide, bom, você abria de novo a figura, só que daí ela já não era mais um cubo e nem uma pirâmide, mas era apenas uma figura plana. Então, no plano, eu podia ver todos os lados do cubo ao mesmo tempo. Mas ele não era mais um cubo, ele era uma figura plana. Né? Do mesmo modo, a pirâmide, eu desmontava, tinha lá tetraedro, né? Eu via todos os lados dele, mas quando eu montava, eu só podia ver um ou dois lados ao mesmo tempo e ficavam os outros lados escondidos. Então, existe uma limitação no próprio modo de apresentação dos objetos a nós. E a essa limitação corresponde também, né, simetricamente, por assim dizer, a limitação da percepção que nós temos desses objetos. Note bem, ao usar a palavra limitação, não estou entendendo isso no sentido de um defeito ou de uma privação. Por exemplo, quando você leva uma martelada, a martelada só pode acertar você num pedaço do seu corpo. Não existe um martelo universal que acerte você em todas as partes ao mesmo tempo. Você não pode dizer que isso é uma limitação, um defeito do martelo. Do mesmo modo, as figuras geométricas tridimensionais, não é um defeito dela que elas não possam se apresentar a nós por todos os seus lados ao mesmo tempo. Não, isso é a própria constituição delas. Então, isso quer dizer que na sua própria constituição, os objetos de percepção sensíveis se constituem de limitações e de seleções. E que, portanto, a seleção que nós operamos sobre eles, ao percebê-los, corresponde esquematicamente, onde é ao próprio modo de presença deles. Mas é justamente aí que pode se introduzir, vamos dizer, a dúvida séptica, né? Quer dizer, há uma limitação do objeto, uma limitação do sujeito, mas como diz aquele ditado russo, um só idiota pode fazer mais perguntas do que 60 sábios poderiam responder. Então isso quer dizer que as dúvidas paralisantes, elas surgem, vamos dizer, da nossa imaginação, movidas pelo quê? Pelo temor de errar. Temor que pode ser autêntico, pode ser genuíno, sincero, ou pode ser fingido, tá certo? Por um cético, apenas para criar dificuldade para os outros, formulando perguntas que no momento eles não podem responder ou objeções que no momento eles não podem contestar. Então, a mera possibilidade da existência da dúvida cética mostra que existe uma espécie de uma defasagem, um hiato entre o nosso pensamento e a nossa capacidade de conhecer a verdade. Então, de cara, sabemos que pensar não é conhecer a verdade. Algumas verdades nós conhecemos através do pensamento, e outras o pensamento nos ajuda a conhecê-las, mas o pensar é independente da verdade. Esta é uma primeira constatação que nós chegamos. Nós podemos pensar indefinidamente contra a verdade. Né? Vamos dizer que nada nos obriga a reconhecer a verdade. Mesmo aquilo que você experimentou, mesmo aquilo que você sentiu na própria carne, pode em seguida ser objeto de dúvida e de questionamento. Então, a nossa capacidade de conhecer a verdade tem dentro de nós mesmos um inimigo permanente que conspira contra o nosso conhecimento da verdade. Então, e note bem, que ele conspira, às vezes, em nome da própria busca da verdade. Ou seja, há uma insatisfação na alma humana contra a nossa modalidade de conhecer a verdade, que nós desejaríamos que fosse mais perfeita. Tá certo? Então, nós desejaríamos ter não somente o conhecimento, mas nós desejaríamos ter a evidência ou a prova final que tapasse a boca do objetor cético. Tá certo? Mas, para tapar a boca do objetor cético, nós que fazemos? Nós discutimos com ele, e as objeções que ele nos oferece não terminam. Então, o desejo de encontrar a certeza nos coloca numa incerteza cada vez maior. E essas discussões podem prosseguir indefinidamente. O aperfeiçoamento monstruoso que foi introduzido na ciência da lógica entre o fim do século XIX e o começo do século XX, com a lógica matemática de Frege e outros, não resolveu absolutamente o problema. Isso quer dizer que as mesmas controvérsias que agitavam ali os debatedores em Atenas, elas continuam até hoje apenas formuladas de uma maneira lógica muito mais elegante e muito mais complexa. Mas é curioso que nós nos entregamos a essas controvérsias lógicas por desejo de certeza, por desejo de apaziguar o sentimento de incerteza, mas elas nos colocam numa incerteza cada vez maior. Então, isso quer dizer que existe entre nós e esta coisa chamada verdade, existe um problema. É como se os modos de apresentação que a verdade tem para chegar a nós fossem deficientes e os nossos modos de apreendê-la também fossem deficientes. Por outro lado, as objeções céticas, elas mesmas, de certo modo, na medida em que colocam em dúvida o valor de veracidade daquilo que nós acreditamos conhecer, elas exigem também que nós tenhamos, elas próprias exigem que nós tenhamos alguma confiança na verdade, pelo menos na verdade da coerência lógica que parece, vamos dizer, chegar a nós através da própria consistência dos argumentos céticos. Ou seja, se não acreditamos em verdade nenhuma, não podemos sequer acompanhar os argumentos céticos. Então, por exemplo, a própria coerência de um silogismo. O que me obriga a acreditar que existe alguma coerência entre as duas premissas e a conclusão. É o fato de que eu percebo que elas estão dizendo exatamente a mesma coisa sob outra forma, ou num nível diferente, tá certo? Mas, veja que coisa, esta coisa que é a mesma aparece sob formas diferentes, na premissa e na conclusão. E isso quer dizer que não há silogismo tão perfeito no qual não se possa introduzir também a cunha da objeção séptica. Sempre é possível, tá certo? Então, isto quer dizer que ao buscar refúgio da incerteza na coerência lógica, nós geramos uma nova forma de incerteza mais complexa, tá certo? Que pode ser elaborada ao longo dos séculos em infindáveis discussões lógicas e infindáveis aprimoramentos da técnica lógica. Ora, isso quer dizer, por um lado, não há como negar que alguma verdade nós conhecemos, que se nós negássemos todas as verdades ou toda a possibilidade de conhecer a verdade, a própria dúvida séptica não se imporia para nós como algo que tem algum valor. Se nós damos algum valor à objeção séptica, é porque ela nos parece estar dizendo algo que é verdade. Por exemplo, a famosa objeção, né, do pau que você coloca na água e que parece quebrado. Né? Então, ao enunciar esse argumento, o séptico apela ao testemunho dos sentidos, que é o mesmo testemunho que ele está impugnando. Ele diz, o conhecimento pelos sentidos não funciona, ele nos dá informações erradas. Tanto o cara aqui, você põe o pau na água, ele parece estar quebrado, mas quando você passa a mão, você vê que o pau está inteiro. Eu digo, mas muito bem, mas se o testemunho dos sentidos não funciona, você não pode apelar a ele para dizer que eu vejo o pau quebrado e que, passando a mão, eu vejo inteiro, porque essas são também percepções sensíveis. Ou seja, você está apelando ao testemunho da percepção sensível para provar que a percepção sensível não funciona. Mas, note bem, ao dizer isto, nós impugnamos, invalidamos, por assim dizer, o argumento do séptico, mas a objeção dele continua. O fato é que nós vemos o pau de uma maneira e o sentimos pelo tato de outra, completamente diferente. Então, a dúvida continua, de algum modo. Né? Então, vamos analisar a coisa por um outro ângulo. Muitas aulas atrás, eu quando estava tocando o tema da imortalidade, mas não tanto neste curso aqui, mas no curso presencial sobre a consciência de imortalidade que eu dei aqui, eu lembrei a você que todas as impressões que nós temos, absolutamente todas, são momentâneas e fugazes. Não existe sensação contínua. Também não existe pensamento contínuo e não existe memória contínua. Então, até a consciência que nós temos de nós mesmos, né, se você perguntar, consultar a consciência que você tem de si, você vai ver que você sempre teve consciência de ser você e não outra pessoa. Sempre, sempre, sempre, sempre. Mas se você perguntar de onde você extraiu esta consciência, você não pode dizer que você a tirou dos sentidos, que foi dos sentidos que você obteve, ou seja, que foi pela continuidade das sensações no seu corpo, porque essas sensações não têm continuidade alguma, onde a própria composição do seu corpo ela muda com o tempo, todas as células já se trocaram um monte de vezes, e, portanto, esta identidade física não poderia ser o suporte da sua consciência de si. Você também não pode apelar para o testemunho da memória, tá certo? Porque a memória também é intermitente e ela muda o tempo todo, os conteúdos de memória são alterados. Você não poderia apelar nem mesmo ao testemunho da estabilidade do seu meio social, entendeu? Eu sei que eu sou eu mesmo porque sempre me chamam pelo mesmo nome, porque se eu não soubesse que eu sou eu mesmo, seria inútil me chamarem por qualquer nome que fosse. Portanto, a identidade que o meio social lhe deu não pode ser a base da sua consciência de identidade, porque ele a pressupõe. Quer dizer, quando os outros lhe conferem uma identidade, você só entende isso porque você tem a consciência de identidade. Portanto, a explicação sociológica, antropológica também não funciona. E, em suma, não há explicação da sua consciência de identidade. Tá certo? Mais ainda, você verá que você não consegue se conceber como inexistente. Eu imaginar a minha própria inexistência é absolutamente impossível. É uma coisa que eu posso dizer, mas que eu não posso vivenciar por um único minuto. Então, vamos dizer que por baixo de todas as experiências que nós temos da verdade, existe uma consciência de identidade que, por sua vez, não parece ter fundamento em absolutamente nada. Tá certo? Mas que você também não pode dizer que ela é fundamento de si mesma. Tá certo? Por quê? Porque você sabe que você nem sempre existiu. Você não pode se conceber como inexistente, tá certo? Mas você pode conceber um tempo em que você não existia. E a diferença é que o tempo em que você não existia só chega a você através do testemunho de terceiros e não do seu próprio. Eu posso aqui lhes narrar a batalha de Waterloo, tá certo? Ou de Austerlitz, porque eu li isso aí, tá certo? Ou alguém me contou, mas eu não posso dar o meu testemunho a respeito. Portanto, existe uma diferença específica entre eu falar de tempos em que eu não existia e dos tempos em que eu existia. E essa diferença é realmente sensível, não é isso? Então, uma coisa é você narrar uma história ouvida, outra coisa é você dar o seu testemunho. Você sabe que você não é testemunho de outros tempos e que você depende do testemunho alheio, tá certo? Existe ainda um terceiro aspecto. Tudo aquilo que nos dá uma experiência de beleza, de prazer, de coisa agradável, tá certo? É composto, vamos dizer, quase 99% só de imaginação. Por exemplo, vamos supor, vamos dizer, a forma suprema do prazer que as pessoas conhecem, que seria o prazer sexual. Então você deseja a fulaninha e você pensa intensamente nela, não consegue tirá-la da cabeça e durante meses você insiste, vai atrás dela, etc, etc. E um dia vocês vão para a cama e daí durante 5 segundos vocês têm um orgasmo. Então, esse prazer real, efetivo, presente, esteve presente, na verdade, só durante aqueles 3 segundos. Todo o resto é imaginação. Eu não digo que o prazer não existe, efetivamente. Eu não estou dizendo que não estou reduzindo a experiência prazerosa, vamos dizer, ao seu elemento puramente subjetivo. Não é isso que eu estou fazendo. Mas eu estou dizendo que a contribuição do subjetivo é imensa. E, para que aquele momento pudesse realizar, você imagina quantas condições externas tiveram que ser atendidas. Vocês têm que estar em algum lugar, né, que pode ser mais ou menos adequado às finalidades daquele encontro. Você teve que atender a uma série de circunstâncias sociais para poder chegar lá e assim por dentro. Supõe uma outra experiência. Você está ouvindo uma música, né? Você vai num teatro e você ouve lá os camaradas tocando, sei lá, uma cantata de Bach, que você acha maravilhoso, imagina que tem êxtases, etc, etc, etc. Agora, por que que isso funciona? Funciona porque todos os instrumentos da orquestra tocaram as notas dentro de uma ordem temporal muitíssimo bem ajustada. Quer dizer, teve que haver um ajuste matemático entre os tempos, os tons, as intensidades, etc, etc. Tudo isso surgiu espontaneamente? Não, houve uma montanha de trabalho humano, que em si não é nem um pouco prazeroso, para que você pudesse chegar lá. Mais ainda, cada um daqueles músicos teve que ser treinado. E o treinamento pode ter implicado durante anos dificuldade, sofrimento, humilhação, etc, etc. Você imagina, por exemplo, O sujeito que não tinha dinheiro para pagar o conservatório, está certo que teve que passar humilhações pedindo dinheiro emprestado e assim por diante. Tudo isso teve que convergir para que durante aqueles 10 ou 15 minutos você tivesse aquela experiência. A intensidade da experiência depende justamente de que você imaginativamente isole aquelas sensações e sentimentos musicais agradáveis de todo o conjunto das condições materiais que for necessário cumprir para chegar ali. É? Porque se você, na hora que você estiver ouvindo, você começar a pensar, por exemplo, puxa, os caras tiveram que construir esse teatro tijolo por tijolo, né? E deu um trabalho miserável, custou dinheiro, e às vezes a construção tem que parar porque não tinha dinheiro suficiente. Se você começar a pensar em todas as condições materiais que foi necessário atender para chegar naquele momento, a sua experiência estética foi para o brejo. Portanto, essa experiência estética depende de uma operação puramente imaginativa que funciona ao contrário daquela que se vê na experiência sexual. A experiência sexual é completada, quer dizer, aquele momentinho, né, do prazer físico presente é completado por uma série de elementos imaginários que o adornam, que o enfeitam, que o tornam maravilhoso, etc, etc, etc. E no caso da música, você faz uma operação imaginativa de isolamento, de exclusão, de abstração. Você apaga tudo e é como se só aquilo estivesse presente. Você também faz isso no ato sexual, você também o isola do resto. Não é isso? Então, por exemplo, se você estiver na cama com a moça no 13º andar de um prédio, você pensar, bom, pode ser que o 5º andar esteja pegando fogo, evidentemente, a sua experiência acabou. Então, também existe, vamos dizer, um aspecto de isolamento, de abstração. Se você descontar todo este aporte, esta contribuição imaginativa que está presente em todas as experiências que você chama de agradáveis, né? Elas não são agradáveis mais de maneira alguma. Então, isso quer dizer que a nossa experiência, vamos dizer, do prazer, da alegria, do belo, etc., etc., também ela é, digamos, 99% imaginação. O que introduz entre nós essas experiências a dúvida séptica. Né? Ou seja, nenhuma dessas experiências nos parece totalmente real. Tem alguma coisa, tem alguma deficiência nelas. E essa deficiência é a mesma deficiência que existe no nosso conhecimento da verdade. Aquilo só chega a nós de forma limitada, passageira, condicional, e só se cumpre se for cumprida. Tem uma série de outras condições externas que não tem absolutamente nada a ver com o conteúdo da experiência. Então, tanto o nosso conhecimento da verdade, quanto o nosso conhecimento dos prazeres neste mundo, é quase tudo imaginação. Não é 100% imaginação. Ou seja, nós não estamos num mundo de fantasia. Nós sabemos que as coisas que nós conhecemos, ou que as coisas que nos dão experiência agradável, que elas existem efetivamente, tá certo? Mas o nosso modo de acesso a elas, e o próprio modo de apresentação delas, depende amplamente de um trabalho de imaginação que pode chegar a falsificar completamente a situação. Ou seja, nós temos algum acesso à verdade, porém, esse acesso à verdade vem no meio de uma rede de fingimentos e mentiras. E nós não temos como escapar disto. Então, vamos dar uma outra experiência. Eu dei o exemplo do conhecimento da verdade, dei o exemplo das experiências sensorais ou sensuais e o exemplo da experiência estética. É que em tudo isto, há como que um teatro mental que você tem que montar para ter acesso a essa experiência. Porque a experiência revela, é verdade, é verdadeiro, sem dúvida, tá certo? Mas vem tão envolvido, tá certo? Numa rede de fingimento, de imaginações, etc, etc, que agora você entende por que é tão fácil se introduzir aí a dúvida séptica. Porque o contato que você tem, ou com a verdade, ou com a beleza, ou com o prazer, tá certo? É um contato deficiente por natureza. Vamos imaginar agora uma outra situação, para não dizer que eu estou falando, vamos dizer, só das as partes baixas do ser humano. Vamos supor que você é um sujeito muito religioso, você se converteu e agora você quer confessar os seus pecados. Então se cria o problema do, vamos dizer, do arrependimento. Eu digo, muito bem. É claro que se houve um arrependimento perfeito e total, você não voltará a cometer o mesmo pecado. Por quê? Porque o arrependimento o transformou. Mas todos nós sabemos que isso é raro acontecer. Nós cometemos os mesmos pecados de novo e de novo e de novo e de novo e de novo, sem contar aquele que nós não percebemos. Tá certo? E, mais ainda, existe na Igreja Católica um monte de preces em que você pede para Jesus lhe dar o dom do arrependimento verdadeiro. Eu digo, então assim, eu me converti, me arrependi dos meus pecados, e eu estou lá pedindo para Jesus Cristo me dar o dom do arrependimento. Mas eu não estava arrependido? Estava e não estava. Ou seja, entre nós e os nossos pecados, e a consciência dos nossos pecados, existe a mesma rede de imaginações e dificuldades que existe entre nós e a verdade, nós e as experiências sensoriais, nós e as experiências estéticas e assim por diante. Ou seja, nós não estamos num mundo de irrealidades. O mundo não é criado pela nossa mente, nem pela mente coletiva. Ele existe objetivamente. E algum contato com ele nós temos, porque se não tivéssemos nenhum contato, nós não poderíamos sequer compreender a dúvida séptica. Então, pode tirar o cavalo da chuva, o mundo não é uma ilusão, você não está na ilusão. Mas você tem acesso à realidade através de uma rede de ilusões que você não pode dispensar de maneira alguma, e que, de certo modo, você tem que manter sob controle constante. Um desses controles é, evidentemente, a filosofia. A filosofia ela existe, em grande parte, para isso, para fazer com que esta rede de ilusões e de fingimentos da qual nós precisamos para ter algum acesso à verdade, não coma todo o espaço e não, por assim dizer, não nos afogue no mar de ilusões. Ora, quando nós falamos na perspectiva da imortalidade, então existe um dado que está presente e que nós podemos tomar como certo, né? Aquele de que eu tenho consciência de identidade, e essa consciência de identidade é a minha própria identidade. E eu não sei de onde ela saiu. Eu sei que ela não foi criada pelos outros, não foi criada pela linguagem, não foi criada por impressões sensíveis, mas também não foi criada por si mesma. Não é isso? Então, como dizia Santo Agostinho, eu sei que eu sou, mas eu não sei por que que eu sou. Eu não sei em razão de que eu sou. Ou seja, eu não tenho em mim meu próprio fundamento. Tá certo? Embora eu esteja perfeitamente fundamentado ao dizer que eu existo e que eu sou eu mesmo. Então, recentemente eu estava lendo um clássico do cristianismo, que é o livro do abade Charles Armanjon, O Fim do Mundo Presente e Mistérios da Vida Futura. É, é o livro que Santa Teresinha do Menino Jesus diz que decidiu a vida dela. Quando eu li esse livro aqui, abriu minha mente. Então, e ele começa dizendo o seguinte: pareceu-nos que um dos mais tristes frutos do racionalismo, o erro fatal e a grande praga do nosso século, a fonte pestilencial de onde surgem nossas revoluções e nossos desastres sociais, é a ausência do espírito sobrenatural e o esquecimento profundo das grandes verdades da vida futura. A Terra está desolada por uma temível desolação, porque a maior parte dos homens, fascinados pelo atrativo delícias passageiras, absorvidos por seus interesses mundanos e a inquietação de seus negócios materiais, não detêm mais o seu pensamento nas grandes considerações da fé e recusam obstinadamente se recolher dentro do seu coração. É verdade dizer das nossas gerações contemporâneas, aquilo que já em seu tempo o profeta Daniel dizia dos dois velhos da Babilônia, aspas. Eles desviaram seus olhos, eles extinguiram neles a inteligência e o senso divino, a fim de não ver o céu e de não se lembrar dos justos julgamentos de Deus. Então, isto aí nos sugere o seguinte: qualquer verdade que chega a nós, por mais mínima que seja, ela é verdade eterna. Qualquer uma, mesmo as verdades passageiras e transitórias, né? Por exemplo, se eu estou com dor no calo agora, bom, será eternamente verdade que naquele momento eu tive dor no calo. Eu já expliquei isso para vocês, como do nada, nada surge, nada pode voltar ao nada, porque o que quer que tenha entrado no campo do ser por uma fração infinitesimal de segundo, nunca mais será um nada. Então, dentro da sua limitação temporal e espacial, aquela verdade, ela é eterna também. Ou seja, tudo que é verdade eternamente, mesmo quando é verdade temporal. Então, digamos, a verdade temporal, a verdade passageira, ela é passageira apenas na sua forma de duração e não na sua validade ontológica. Isso é absolutamente fundamental. Então, a ideia de que nós passamos, vamos dizer, de verdades aparentes e passageiras para verdades eternas é uma maneira imperfeita de dizer, porque mesmo a verdade passageira é eterna dentro da sua condicionalidade. Ela não se tornará uma mentira. Do mesmo modo que, Napoleão Bonaparte e Abraham Lincoln já morreram, mas eles não se viraram outras pessoas, tá certo? E eles serão eternamente aquilo que foram. Tá certo? Então, todas as verdades que chegam a nós, elas são eternas. Tá certo? E há verdades que são eternas, não somente na sua constituição ontológica, mas também na sua modalidade de presença, ou seja, elas são permanentes. Nós temos algum vislumbre disso, por exemplo, nas verdades da matemática, da aritmética elementar. Nós sabemos que, independentemente da existência do universo, 2 mais 2 continuarão sendo 4 e assim por diante. Né? Porém, se todas as verdades são eternas, mas se a nossa experiência delas é fugaz, mesmo das verdades eternas, epa, então aí está o nosso problema com a verdade. Né? E é aí que pode se introduzir a cunha da dúvida séptica. Todas as verdades são eternas, mas todo o conhecimento que temos delas é fugaz. Seja o das verdades fugazes, seja o das verdades eternas. Então aí há realmente um problema entre a uma defasagem, a um hiato entre a natureza da verdade e o nosso modo de conhecê-la. O que significa que o nosso acesso à verdade é sempre puramente analógico e simbólico. Então, é como se dissesse, nós não conhecemos a verdade, nós conhecemos uma insinuação, um signo, um aceno da verdade. E esse aceno, tão logo nós o percebemos, ele desaparece. Nós sabemos que ele está lá. Em alguns casos, quando se trata de verdades fugazes que chegaram a nós através da sensação, nós podemos recuperá-las através da memória. Mas a recuperação também será fugaz. Então, eu posso me lembrar de uma coisa que aconteceu 20 anos atrás, coisa que se passou durante 2 ou 3 segundos, eu ainda posso me lembrar hoje também durante 2 ou 3 segundos. E não mais do que isso. E, no entanto, aquela verdade fugaz que passou, ela está, por assim dizer, registrada eternamente no plano da eternidade. Ou seja, aquilo que se passou terá se passado naquele instante e estará grudado para aquele instante eternamente. Né? Uma folhinha que o vento balançou durante 2 segundos, tá certo? Nunca mais voltará ao nada. Ela se integrou no ser e está dentro dele eternamente. Então, é como se diz, nada cessa de existir, exceto o que nunca existiu. Né? Então, está aí o nosso problema com a verdade. Né? A verdade é eterna e a nossa forma de acesso a ele é temporal. Porém, nós temos ao mesmo tempo a consciência de identidade. E essa consciência de eternidade é acompanhada sempre daquela sensação que Spinoza exprimia na seguinte sentença: sentimos experimurque nos eternos esse. Nós sentimos e experienciamos que somos eternos. Talvez a palavra eterno não seja exato, porque nós temos a consciência de ter entrado na existência e de não ter existido anteriormente. Mas a ideia da nossa própria extinção é uma ideia que nós podemos exprimir verbalmente, mas que não é pensável. Ao passo que a ideia de continuação é inteiramente pensável, e nós temos vários relatos de pessoas que tiveram, vamos dizer, uma experiência dessa continuação. Experiência que também, curiosamente, ela também é fugaz quando narrada a nós. Mas outro dia eu estava assistindo um vídeo de um piloto de avião que teve um desastre, o avião queimou, caiu, bateu numa árvore, queimou e ele morreu. Ele morreu e ele teve claramente a visão do céu e do inferno. Então ele dizia que o inferno era uma massa negra onde não havia nada. Absolutamente nada, nada, nada. Era o vazio total, a inexistência, a total ausência de vida. E que ele ficou com medo daquilo e ele implorou a Deus que o tirasse de lá e Deus o tirou, tá certo? E o levou para uma outra dimensão onde, diz ele, todas as impressões eram muito mais intensas do que aquelas que nós temos aqui. Então ele dizia, depois disso, eu tenho a impressão que nós, nesta vida, vivemos como se fossem anestesiados. Tivéssemos realmente adormecidos ou entorpecidos. As nossas sensações são tênues e passageiras, tá certo? Mas no mundo espiritual, não. As coisas têm uma presença. E essa presença não está ligada, de maneira alguma, à sensação de tempo. Tudo, absolutamente tudo, é simultâneo. Não há passagem do tempo. Você vê uma coisa e depois você vê a outra, mas aqui você vê o primeiro, continua lá. Eu não tenho o link aqui, depois eu dou para vocês, é muito, muito interessante isso. Então, ou seja, ele teve essa experiência da simultaneidade e da permanência, mas quando ele a narra para nós, ele a narra apenas por alguns minutos. Tá certo? Então, a definição que Boécio dava da eternidade, que é a posse plena e simultânea de todos os seus momentos, ela se verifica ali e você vê que um ser humano teve a experiência disto. Ele não teve a experiência total, mas nós não podemos medir a experiência que ele teve efetivamente. Mas você vê que, diante desta experiência, a ideia de verdade adquire para nós um outro sentido completamente diferente. Né? Porque a verdade que se apresentou a este indivíduo durante essa experiência, ela chega a ele não através de seus sentidos, não através de seu pensamento, não através de sua memória, mas através da sua identidade. É aquilo que é permanente nele que teve a experiência da permanência externa. Então, é como se fosse, vamos dizer, duas eternidades que se encontram. E é evidente que somente nesse plano nós podemos falar de conhecimento da verdade, porque aí você tem a apresentação da verdade àquilo que existe de mais verdadeiro e permanente no sujeito cognoscente. Como nós conseguimos ter uma antevisão ou alguma medida disto? É isto que valida as outras experiências da verdade que nós temos durante esta vida. Então, é, a, por assim dizer, a antevisão ou a precognição da verdade eterna que valida as verdades temporais que nós conhecemos aqui. E se você abolir isso, então o senso da verdade desaparece completamente e você entra num estado infernal. Tá certo? Então, tudo aquilo que da verdade nós conhecemos durante a vida, nós a conhecemos de uma maneira limitada, imperfeita, através de uma rede de fantasias. Por causa de esta rede é que pode se introduzir entre nós e a verdade, a dúvida séptica. A dúvida séptica não pode ser removida mediante argumentos, tá certo? Mas, quando existe a experiência na qual a própria verdade eterna se apresenta ao que existe de eterno em você, então não tem espaço para a dúvida séptica. Ela não é sequer concebível como hipótese. Né? E como este, como diz Spinoza, pressentimento da eternidade, ele está em nós, ele é o que nos guia entre as verdades imperfeitas, parciais e passageiras que nós conhecemos na vida. Então, o senso da eternidade é a base do conhecimento da verdade. E se ele é culturalmente abolido, como tem acontecido nos dois últimos séculos, então, evidentemente, todas as demais verdades desaparecem. Porque das três modalidades de verdade, a verdade teorética, a verdade da memória, a verdade da percepção, nenhuma tem em si seu próprio fundamento. E nenhuma delas resiste completamente à dúvida séptica. Só o que nos, vamos dizer, sem levar em conta o senso da eternidade, só o que nos salva da dúvida séptica é o fato de que, se você negar completamente a verdade, não dá para você nem entender a dúvida séptica. Então, o séptico, de algum modo, ele afirma a verdade no instante mesmo em que ele a nega. Mas eu digo, mas isso é apenas um truque lógico. Né? Eu posso tapar a boca dele, mas eu não impugnei realmente a objeção dele. É certa objeção, ela vai continuar. Ela não é ilegítima. Hein? Ela é inerente à nossa condição. Tá certo? E somente, vamos dizer, a dimensão de eternidade é que elimina isso de uma vez para sempre. Mas se a referência à eternidade desaparece da cultura, então toda e qualquer certeza que você possa ter, por mais mínima que seja, se torna insegura, tá certo? E muito mais insegura do que deveria ser normalmente na condição humana. Se nós já vivemos na insegurança de algum modo. Mas aí a insegurança chega a ser total. E nesse momento, é claro que você perde também toda a referência de senso das proporções, tá certo? Você perde o próprio senso da temporalidade, a sua imaginação, a sua consciência de tempo se torna completamente deformada. No sentido, por exemplo, do sujeito que, nós sabemos, por exemplo, que o sujeito que foi uma maconha, o passado não passa para ele. Quer dizer, o pai dele deu-lhe umas palmadas quando ele tinha 5 anos, ele sente que aquilo está acontecendo agora. Quer dizer, o trauma não passa, tá certo? Então, evidentemente, ele não consegue criar aquela, assim, quer dizer, aquela telescopagem do tempo que nos dá a senso da proximidade, da distância. Ele não tem isso. Mas elementos dessa falsificação do tempo se introduzem em toda a cultura, né, de onde sai todo o negócio da mentalidade revolucionária. Que a inversão do tempo só é possível se apaga a dimensão da eternidade. É isso. O que não quer dizer, vamos dizer que, sob outros aspectos, os próprios porta-vozes da proposta revolucionária não possam ter algo deste sentimento de eternidade. Só que, vamos dizer, eles o mantêm isolado da sua percepção do mundo. Por exemplo, o indivíduo pode, né, crer em Deus, pode recitar o credo inteiro, tá certo? Só que no instante em que ele está raciocinando sobre a história, sobre a política, sobre a cultura, ele não relaciona uma coisa com outra. Porque também tem isso. Nós temos a capacidade de abstração. Capacidade de abstração significa você conseguir representar as coisas separando alguns caracteres dela, né? Quando, por exemplo, aquilo que você conheceu numa certa circunstância, você pode pensar isolado daquela circunstância, né? Por exemplo, se você viu um gato e o gato era branco, bom, você é capaz de pensar um gato preto, um gato malhado, etc, etc. Então, essa capacidade de separar, que é a capacidade de abstração, ela é um elemento fundamental para o nosso pensamento aqui, para o nosso conhecimento da verdade, mas, ao mesmo tempo, ela é um grande problema, porque ela nos permite isolar o que nós quisermos isolar. E isto, vamos dizer, na vida diária, tem consequências, vamos dizer, imensuráveis. Então, isto é o que permite, por exemplo, que você, tendo se arrependido de um pecado, você volte a cometê-lo. Né? Porque você nem se lembra se aqui é a mesma coisa. Você está vendo em duas circunstâncias diferentes, então você separa um do outro. E isso aí é uma coisa que, vamos dizer, dentro da escala humana terrestre, não tem isso aí, não tem solução. É como se nós disséssemos: o ser humano não tem a capacidade para o arrependimento verdadeiro. Porque ele só pode se arrepender verdadeiramente perante a verdade completa. O arrependimento verdadeiro seria a verdade total da sua alma, que você apresenta perante Deus. Mas você não pode fazer isso se o próprio Deus não se apresenta. Porque não há o espelho da verdade no qual apareça a sua verdade. E é por isso que existe a oração pedindo o dom do arrependimento verdadeiro. Então, o arrependimento verdadeiro não é uma obrigação, é um dom. Então, você veja que, à medida que se aprimora o seu senso de eternidade, você vai passando para uma outra escala de tempo, no qual os acontecimentos da sua vida começa a fazer parte da narrativa eterna da sua vida. Né? E tudo aquilo que aqui se passou, vamos dizer, numa linha de tempo, na escala da eternidade, passa a ser como se fosse, vamos dizer, um raio de sol no meio de milhões de outros raios de sol. É como se dissesse: a vida que você viveu aqui é apenas um dos bilhões de vidas possíveis que você vive na escala da eternidade. Então, o nosso pensamento, ele não está equipado para operar nessa área. Ou seja, esse não é o tipo de verdade que nós possamos alcançar mentalmente. É uma verdade dentro da qual nós entramos e não que entra na nossa cabeça. Certo? E isso, então, marca, vamos dizer, a etapa final da busca da verdade, que é quando a própria verdade se apresenta e transfigura você naquilo que você verdadeiramente é. Então, fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então, vamos lá. Nós temos aqui algumas perguntas, como sempre, muito interessantes. Rodrigo Lacroix. Não, eu vou responder primeiro as perguntas que têm relação direta com esta aula e depois volto aqui. Tá? Marra Signorelli pergunta. Lembro-me de eu falar sobre o estado de dúvida necessário ao sujeito para que ele se torne um filósofo. Creio ainda não ter chegado ainda, pois ainda vejo em mim várias certezas cuja origem desconheço, embora reconheça que algumas delas podem ser falsas, elas continuam tendo peso de certeza. No entanto, tendo a seguinte experiência. Quando penso na escala da imortalidade e na possibilidade de uma danação eterna, as coisas adquirem uma importância tal que eu fico completamente desnorteado. Recentemente assisti a uma aula do Luiz Gonzaga, o Gugu, em que ele fala sobre Pai Nosso e como um Pai Nosso, mesmo mal rezado, tem um peso enorme no instante em que você morre. Realmente, vendo as coisas nessa escala de valores, não há como não ter medo de que uma ideia errada me leve para o inferno. E o estado de dúvida, assim como o reconhecimento da minha ignorância, acaba se tornando obrigatório. Esse estado, como vem acompanhado de um temor, é um tanto angustiante, mas estaria nele o caminho para a sinceridade necessária ao filósofo? Eu acho que absolutamente sim. Não é isso? Então, eu sugiro que você se inspire, eu mencionei no programa Trout Speak esses dias, o livro da Immaculée Libagiza, The Boy Who Met Jesus. Ali você pode tirar... Acho que aconteceram na história espiritual do século XX, aconteceram três coisas. Aconteceu o milagre de Fátima, aconteceu o padre Pio e aconteceu essas visões dessas meninas e desse menino em Ruanda. E ele é um menino pagão, não tinha sido batizado, nunca tinha entrado numa igreja, não sabia absolutamente nada, era analfabeto, não tinha nem sobrenome. E Jesus aparece para ele e diz, olha, se eu te der uma mensagem para você levar para as pessoas, você leva? Ele diz, aí eu levo, mas com uma condição, você tem que responder todas as minhas perguntas. E Jesus topa. E ele leva para Jesus todas essas dúvidas normais que nós temos. Ele pergunta, por exemplo, você diz que a gente tem que amar os nossos inimigos, mas você não ama o seu inimigo, que é Satanás? E vai... Vamos dizer, são perguntas que são inerentes à própria estrutura da razão humana e que em si mesmo não tem nada de ofensivo. Se você ter essas dúvidas, não tem nada a ver com a sua fé religiosa. Você ter as dúvidas, bom, para quem você vai colocar as dúvidas? Em primeiro lugar, para Deus mesmo. Então, eu acho que fugir das dúvidas não vai te levar a parte alguma. Por outro lado, você precisa ter a certeza de que é uma dúvida fundamentada e não um joguinho séptico, né? Não a pegadinha séptica. Pegadinha séptica é lá com o Júlio Lemos, Joel Pinheiro, eles que gostam dessas coisas, né? A dúvida tem que ter um fundamento existencial real, ter uma coisa que importa para a salvação da sua alma, condução da sua vida, etc. Senão, não. Mas, olha... Nenhuma ideia errada pode levar você para o inferno. Né? Isso aí pode tirar o cavalo da chuva. Isso aí realmente não acontece. Se ideias erradas levassem pessoas para o inferno, estaria todo mundo no inferno. Não há ninguém que não tenha ideia errada. Se você ler, né, a patrística grega e romana, você vai encontrar um monte de ideias erradas lá. E tem muitos santos que têm ideias erradas, né? Não se incomode com isso, você não precisa acertar isso. O problema realmente não está nessa. Não está nessa escala. Quer dizer, o plano da salvação ele é diferente do plano da sua vida de filósofo. Uma coisa mexe na outra, mas não é a mesma. Não são as suas certezas filosóficas que vão levar você para o céu. Olha aqui, Tiago Albuquerque. Quais são as implicações existentes de nossa apreensão da verdade e o pecado original? Eu acho que as implicações são totais. Quer dizer, o que eu estou descrevendo aqui é uma situação que eu descrevi na primeira parte da aula, é uma situação que me parece inerente ao próprio, à própria doutrina do pecado original. Quer dizer, há uma deficiência estrutural no ser humano, há uma separação, há um hiato, e esse hiato tem de ser transposto, mas não somos nós quem vamos transpor. Quer dizer, é a própria verdade que vem a nós e ocupa o espaço dentro de nós. Não somos nós que a descobrimos, de maneira alguma. Então, você vê, tudo, aquelas três modalidades que eu falei de acesso à verdade, elas são apenas referências à verdade, elas não são a verdade, elas não são a presença. Né? Quer dizer, quando... Porque é claro que nas três há uma presença de algum modo, mas é sempre uma presença indireta e evanescente. Então, é só no caso, vamos dizer, da própria presença de Deus, da presença de Deus, aí sim você tem a dimensão da verdade. Isso é o que nos dá a dimensão da verdade. Sem isso nós não saberíamos o que é verdade. Quer dizer, se não tivéssemos a capacidade para isso, se potencialmente já não fôssemos, desde já, as criaturas imortais que somos, e não tivéssemos algum acesso à eternidade, nós não poderíamos nem estar colocando essas questões que nós estamos colocando aqui. Também pergunta aqui o Beto Moraes, qual a relação entre essa antevisão, precognição da verdade e a verdade revelada? Eu digo, muito bem, você está falando da verdade revelada que tal como está na Bíblia ou como é revelada nas revelações particulares feitas aos santos ou como é feita uma verdade, numa revelação particular feita a você? Tudo isso é, mas são coisas completamente diferentes. Então, se você colocar a verdade revelada tal como está nas Escrituras, né, isso agora mesmo estava lendo lá em São João, onde ele diz que Jesus ensinou muitas outras coisas, já naquele tempo, que se fosse para escrever todas, não caberia no mundo os livros que sairiam dali, tá certo? Então, se você pensar bem, qual foi a primeira revelação? A primeira revelação foi a criação do universo. Então, nós estamos no meio da revelação de algum modo, tá certo? Ela nos cerca. Por tudo quanto é lado. Dizer, e tudo que nós sabemos, vamos dizer, do mundo físico, o mundo finito está todo entrecortado de brechas por onde entra o infinito. Então, o infinito ele está presente, nós estamos dentro dele, tá certo? O problema é exatamente esse que fala o Monsenhor Armand Jean. Quer dizer, uma espécie de perda do senso de eternidade. Isso, ou seja, é uma coisa que pode ser cultivado mesmo contra toda a influência cultural no ambiente. Agora, mesmo as pessoas que são religiosas, isso é importante, mesmo que são religiosas, vão na missa, rezam, ou vão no culto protestante, etc., raramente tem algum senso de eternidade. Né? E eu digo mais, o próprio medo da danação as impede isso. Quer dizer, é um medo paralisante. Esse medo, você vê, quando esse temor vem do próprio Deus, vem acompanhado do alívio imediato. Porque você não tem para onde se refugiar de Deus. Você vê que o temor de Deus, você vai esconder dele. Então você tem que esconder nele, tem que ir para dentro. Então, esse temor só funciona quando você o vence imediatamente. Agora, se é um temor constante e de tipo persecutório, fala, não, isso é coisa do diabo. Né? Mais ainda, o temor da danação, quando vivenciado desta maneira, ele pode fazer você buscar alívio no esquecimento do senso da eternidade. Que não está aguentando pensar naquilo, então você se refugia nesse mundinho aqui, no mundo das sensações, ou da física, o mundo da ciência e tal, para não ter que pensar nessa outra coisa. Porque está te atemorizando muito. E aí você se conforma com isso. No instante que você se conforma, você se entregou para o diabo mesmo. Quer dizer, se você aceita a vida limitada a isto, você já confessou essa derrota. Miriam Macedo pergunta, o relato do piloto de avião sobre a vida após a morte foi conhecido de que maneira? Não, ele sobreviveu. Quer dizer, é o caso de morte clínica, você tem... No curso Conceito de Imortalidade, eu citei algumas centenas de casos de morte clínica, onde você não tem atividade cardíaca nem cerebral, portanto o sujeito está morto, teoricamente não poderia ter consciência nenhuma durante esse período, e no entanto, existem inúmeras pessoas que voltam com relatos do que viram no mundo espiritual e do que viram aqui. Porque, vamos dizer, a comprovação científica do negócio não é o que eles relatam do mundo espiritual. O que legitima os seus relatos sobre o mundo espiritual é o que eles relataram sobre o mundo em torno, sobre o que viram em torno, no ambiente mesmo onde estavam e nas salas vizinhas, ou como no caso daquela mulher que, quando a alma dela se desprende do corpo, ela vê que em cima do telhado do hospital havia um tênis. E quando os caras foram lá ver, ela tinha um tênis mesmo. Ninguém jamais soube que tinha um tênis lá, entanto ela viu. Ou pessoas que narravam, por exemplo, conversas telefônicas que uma outra pessoa estava tendo numa outra sala. Então isso aí é a prova cabal de que a consciência independe do corpo. Quer dizer, a ideia de que a consciência é um produto do cérebro, essa ideia está acabada, não é para levar a sério nem por um minuto. Nós não sabemos qual é a relação entre consciência e cérebro, mas sabemos que uma coisa não depende da outra. Ou não depende totalmente. Ou dito mais ainda, a consciência pode prosseguir atuando depois de cessada toda a atividade cerebral cardíaca. Então, não se trata de experiências espíritas ou coisa assim, hein? Então, essas experiências relativas a consciência em estado de morte clínica, elas não são observadas nem por pessoas cristãs, nem por espíritas, nem coisa nenhuma. Isso aí é pura pesquisa científica. Eu, no curso Consciência de Imortalidade, eu dei lá uma série de textos. A gente podia colocar esses textos no próprio seminário, né? Não vejo objeção. Se fossem textos de apoio que foram usados. Eu vou colocar no par do seminário os textos de apoio que foram usados no curso Consciência de Imortalidade. Aí daí vocês veem lá, mas são milhares e milhares de pesquisas, isso aí já é um assunto, vamos dizer, é assunto encerrado. Raul Vieira Nogueira pergunta, por que às vezes temos algo muito parecido com o sentimento de saudade, né? Saudade de algo que nunca nos aconteceu, de uma situação que nunca experienciamos? E professor, como podemos lidar com o sentimento de vazio, uma tristeza que nos vem fazer companhia às vezes? Olha, a tristeza é um dos sentimentos mais fundamentais da vida, mas ela antecede, é o que antecede uma tomada de consciência dos seus pecados. Ela não é ainda tomada de consciência, mas ela antecede. Se você aprofundar esse sentimento, você vai encontrar, vamos dizer, a ideia de você carregar a sua cruz, carregar os seus pecados. Quando você começa a medir as coisas na escala da eternidade, e você vê, você passou a vida inteira prestando atenção só em bobagem, é evidente que você tem um sentimento de vazio. O sentimento de vazio é um sentimento de desperdício imenso. Tá certo? Quer dizer, essa é uma tristeza que reflete uma situação real, mas ela tudo depende de como esse sentimento evolui, o que acontece depois. Quer dizer, que se a coisa se torna, vamos dizer, crônica e oprimente, e bom, em geral, assim, não precisa tomar como regra, Deus não oprime ninguém. Quer dizer, ele oprime um pouquinho e abre. Mas se é uma coisa opressiva que tampa as suas perspectivas, bicho, então isso é coisa demoníaca. Aí precisa estudar o negócio do discernimento dos espíritos. Eu não sou um grande especialista nisso, mas um dia a gente poderia dar algumas explicações sobre isso. Quer dizer, da onde vêm os seus estados interiores? Tem estados interiores que vêm do mundo externo, da sociedade, outros que vêm de influências eletromagnéticas, outros que vêm do seu próprio corpo, funcionamento corporal, outros que vêm do inconsciente freudiano, junguiano, outros que vêm dos anjos, outros que vêm dos demônios, outros que vêm de Deus. Quer dizer, eles são especificamente diferentes. Isso não é uma questão de teoria. Existe toda uma classificação baseada em experiência. É uma ciência muito antiga. A gente podia... Talvez um cara melhor para falar sobre isso é o Gugu. É uma coisa que ele estudou muito. Rodrigo Assufa, o que você chama conhecimento por presença dado por isso? Boa, aí ficou bom. O que você chama conhecimento por presença é dado por esse senso de eternidade que nos permite ver por baixo de nossas percepções limitadas, da nossa memória intermitente e do nosso silogismo abstrato, a unidade da realidade? Não, em parte, sim. Quer dizer, o que eu estou dizendo é essa... vislumbre de eternidade, ele não é o conhecimento por presença, mas é o que fundamenta, o que possibilita o conhecimento por presença. Então, logo você captou algo desta eternidade, você entende retroativamente que o conhecimento por presença antecede e tem prioridade sobre todas as outras formas de conhecimento, e sobretudo essas três que eu mencionei, mas é a percepção, a memória, o conhecimento teorético. Nada disso seria possível se não houvesse antes o conhecimento por presença. Porém, a própria expressão conhecimento por presença só começa a adquirir um sentido para você depois que você teve esse vislumbre da consciência de imortalidade. O que você disse hoje, em outras palavras, o que está dito no texto do problema, da verdade do problema, é que a verdade não é uma propriedade do juízo, mas uma dimensão da realidade. Sim, a verdade é onde nós estamos. Né? Nele vivemos, nos movemos e somos, disse São Paulo Apóstolo. Quer dizer, você está dentro da verdade. Então, tomar consciência da verdade não é um estado do seu juízo, é uma abertura para uma situação real que está sendo vivenciada. É como você percebe... A simples experiência de estar no mundo, de perceber que está no mundo, é análoga a isso. É apenas um pouco menor. Quer dizer, o mundo não é um conceito que você tem, não é uma representação na sua mente. Se nós não temos representação do mundo, né? Nós, como é que nós tomamos consciência de que estamos no mundo? É porque nós pensamos um mundo? Não. Daí, se fosse assim, então o mundo seria um conteúdo de consciência nossa. E se fosse um conteúdo de consciência nossa, você não poderia estar dentro dele. Tá certo? Então... Do mesmo modo, a nossa experiência da verdade, no sentido em que eu comecei a explicar no começo da aula, quer dizer, é uma experiência analógica e parcial, é um vislumbre, é um signo da verdade, não é propriamente a verdade. Agora, conhecimento da verdade é quando você está dentro dela e toma conhecimento de que ela te constitui. Aí é outra coisa. Bom, eu acho que por hoje... Não, peraí, vamos responder mais. Moisés Malta. É ilusão minha ou há um paradoxo entre a dúvida cética como obstáculo para a aceitação da verdade e a dúvida cética como motivação para a busca da verdade? Como saber onde começa e começa uma e termina a outra? Olha, o critério é muito simples. Quando a dúvida cética se multiplica em argumentos, argumentos, argumentos, argumentos, aí você entrou no jogo do capeta, entendeu? Mas... quando a dúvida cética produz esse retorno, como diria o Monsenhor Armand Jean, para dentro do seu próprio coração, isso é para o reconhecimento da verdade sabida, opa, então aí ela serviu para alguma coisa. Né? Quer dizer, não é a dúvida cética que vai decidir isso, é a sua resposta à dúvida cética. Se é um convite apenas, vamos dizer, a prosseguir argumentando, então você vai, certamente você vai entrar na discussão sem fim. Né? E quando você entra na discussão sem fim, você não pode esquecer aquela advertência de Dante no inferno, do diabo diz para ele: forse tu não pensar que io logico fosse. Você não sabia que eu também era lógico. O diabo é um lógico muito melhor do que nós. Quer dizer, ele pode continuar alimentando essa conversa, né? Indefinidamente. Então, se leva para isto, se leva para a controvérsia sem fim, então é certamente a objeção demoníaca. Mas, se a dúvida cética leva você para o caminho do próprio coração, quer dizer, o reconhecimento, né? Que é o que eu chamei o método da confissão, então está tudo muito bem. Agora, peraí, tem uma outra pergunta que eu precisava responder. É a primeira, do Rodrigo Lacroix. A medicina é uma arte que padece, como todas as outras, padece a incapacidade constitutiva de harmonizar perfeitamente o conhecimento, que é abstrato e ideal, com a realidade existencial dos entes. Com qualquer técnica, está sempre fazendo uma sintonia fina, um ajuste entre a teoria e a realidade. Para piorar as coisas, contudo, existe uma loucura de abstracionismo que encontra sua apoteose na excessiva matematização epidemiológica e na transformação das condições mórbidas em entidades quase viventes. Há algum remédio para reconsiderar a substância na medicina? Como se faria isso? Seria a homeopatia de Hahnemann uma tentativa de reduzir esse fosso entre conhecimento e existência nessa área especificamente? Sim, o meu objetivo da homeopatia de Hahnemann era esse, quer dizer, individualizar ao máximo o diagnóstico e a terapia. Porém, você não pode esquecer que o indivíduo humano não é totalmente individual. Há partes nossas que são totalmente impessoais. Quer dizer, esses elementos que são abrangidos, né, nessa matematização epidemiológica, eles existem em nós, efetivamente, eles são partes nossas. Mas se nós fôssemos totalmente individualizados, nós não teríamos esses problemas que eu mencionei aqui. Quer dizer, quando o Jung falava de um processo de individuação, você não precisa tomar isso num sentido estritamente junguiano, mas há um progressivo, há uma caminhada, vamos dizer, da nossa concepção da realidade, desde um abstracionismo genérico para a realidade concreta. Quer dizer, você, em vez de você subir na escala de abstração, ao contrário, você volta. No começo, todas as nossas ideias são abstratas e genéricas, e as pessoas, quando, pelo simples fato de elas terem o conceito genérico de alguma coisa, elas acreditam que já sabem algo a respeito. Com o tempo, você vai descendo para os detalhes da experiência real, quer dizer, onde entra o aspecto confessional, quer dizer, coisa que você sabe e não pode negar que sabe, ainda que você não tenha a expressão conceptual adequada. Então, na medicina, você tem também essa tensão entre o abstrato e o concreto, entre o genérico e o individual, e não tem saída para isso. Quer dizer, isso aí, não existe uma técnica para resolver esse problema. Na verdade, seria até contraditório você ter uma técnica genérica para individualização. Quer dizer, esse é um problema que cada médico, como é, assim como... Não adianta nada você dizer, não, tem que ver a individualidade de cada paciente, se você imagina que é possível inventar uma técnica genérica para todos os médicos fazerem isso. Não, é um médico particular, quer dizer, é você mesmo, você vai ter que fazer isso, quer dizer, é a sua responsabilidade individual. Essa tensão não tem solução. E não é para ter, faz parte da nossa condição. Também alguém perguntava o negócio do... aqui. Juliana pergunta... Você comentou na última aula que o vazio espiritual deixado pelo cristianismo será preenchido pelo islamismo. Mas eu vejo o surgimento de outra possibilidade, uma sociedade ateísta e cientificista. Digo isso porque os costumes do mundo islâmico também estão se suavizando. No Marrocos, por exemplo, as burcas estão desaparecendo. Na Líbia, as mulheres já podem dirigir. Na Turquia, que é o centro do mundo islâmico, a elite turca está hipnotizada pela ordem burguesa ocidental desde a década de 20, quando Kemal deu um golpe, derrubou o Império Otomano e estabeleceu um programa acelerado de ocidentalização. A partir daí foi estabelecido um Estado laico baseado na livre iniciativa. Bom, o caso da Turquia é específico. Né? Olha, a ideia da sociedade ateísta e cientificista é o projeto da elite globalista ocidental. Não se confunde com o projeto do mundo islâmico. Segundo, a modernização do Islã não abala o poderio islâmico no mais mínimo que seja. O Islã é infinitamente adaptável a um número ilimitado de mudanças. Então, não se impressione com isso. Não imagine que a modernização, né, da vida social vai modificar alguma coisa do Islã. Não, essa, às vezes a pessoa tem uma ideia muito estrita do Islã. Imagina que é, vamos dizer, apenas uma concepção fundamentalista, estreita, burra. Não é assim. Os recursos intelectuais do Islã são imensuráveis. Você não queira saber do que esses caras são capazes. Você pegar esta elite que está ligada ao esoterismo islâmico, você pega um Seyed Hossein Nasr, por exemplo. Ora, no Ocidente inteiro você não tem um Seyed Hossein Nasr. Mas, então, a própria progresso científico, tecnológico, etc., isso não abala o Islã no mais mínimo. Quer dizer, o Islã continua sendo um bloco distinto, apesar da imensa infiltração que houve do bloco russo-chinês no mundo islâmico. Quer dizer, assim como o KGB preparou falsos padres, falsos bispos e injetou dentro da Igreja Católica, que nem por isso deixa de ser ainda a Igreja Católica, também fez a mesma coisa no Islã, está cheio de falsos ayatolás, que no fundo são comunistas. Mas existe também, vamos dizer, o jogo de parte a parte, muitas dessas pessoas que entram lá por esse meio são de fato absorvidas no mundo islâmico. Então, eu ainda acredito que o Islã tem uma força própria, tá certo? E que não vai, a modernização não vai modificar isso de maneira alguma. Também uma outra pergunta, Alexandre Miro Ribeiro pergunta, como está o processo de islamização no mundo? Então, eu mencionei na semana passada aqui, no programa Trotskyk, um livro que chama A Conquista do Ocidente. Não está aqui agora, não está aqui nem no escritório, está lá dentro de casa. Eu não posso lhe dar o nome do autor agora, que me escapou, mas eu vou mencionar isso novamente no programa, se você puder assistir na próxima quarta-feira, e ali te dá uma ideia da profundidade da penetração islâmica no Ocidente em todos os graus da hierarquia social, desde favela até governo, passando por forças militares. Não precisa pegar agora, eu posso falar depois. Passando por exemplo, a penetração islâmica nos meios militares e de governo aqui nos Estados Unidos é uma coisa impressionante. Mais impressionante hoje em dia até do que foi a penetração da KGB nos anos 50 e 60. Que fonte eu recomendo para informação sobre esse tema? Vou te dar o nome desse livro no programa Trotsky, quarta-feira. Depois eu repito na aula seguinte aqui também. O que o senhor sabe a respeito da conversão de Titus Burkhard ao Islã? Titus Burkhard jamais se converteu ao Islã. Nenhum membro de uma tarika, assim, da elite de uma tarika, se converte. A noção de conversão não faz sentido dentro dessa escala esotérica. Quer dizer, o indivíduo para participar de uma tarika, sobretudo uma tarika móvel como essa que era do Fritjof Fromm, que é uma tarika criada para atuar no Ocidente. Ele tem uma flexibilidade enorme, o Fromm orientava grupos católicos, ortodoxos, protestantes, budistas, etc. E removia as pessoas de um para outro. Falava, agora tu vai aqui na Igreja Católica, agora tu vai na ortodoxia islâmica. Só fazia o que queria. O Fromm, que era o sheikh do Titus Burkhard, ele se via como uma espécie de papa interreligioso, papa de todas as religiões do mundo, e movia as pessoas de um canto para outro conforme quisesse. E pior, ele tinha os instrumentos intelectuais para isso. Né? Muito bem, não sei se essa resposta foi satisfatória, mas por hoje é o que podemos fazer. Então vamos parar por aqui. Até semana que vem. Muito obrigado.